Olá, assinante do nosso querido site, tudo bem? A você que está testando o nosso site por 7 dias, espero que você goste desse podcast, dorme se ele vai pistolar. Eu sou o Turi Curti e Dudu, um torcedor do Oakland Raiders, também do New Orleans Saints, acredito que não esteja muito contente com o que está acontecendo lá na Baía de São Francisco. Putaria. Começou como? Começou. Eu já pistolei hoje com a NET, eu já pistolei hoje com a OAB. Cobb. Eu dei um problema lá do protocolo, aí eu mandei um áudio muito revoltado pra Ana. Mas deu tudo certo, tá tudo bem. Então é isso, gente, que eu tava fazendo esse mês sabático, que eu não contei. Estava prestando o exame de ordem pela em busca da carteirinha vermelha, como muitos dos ouvintes sabem. Mas Pra ser chamado de doutor, né? não, porque eu não tenho doutorado. Não, mas aí as pessoas vão te chamar de doutor. Eu vou te chamar só de doutor no podcast. Não, já me chamam de doutor, eu não sou nem tenho a carteirinha ainda. Mas chama de então, doutor, quando não. Eu, quando eu era estagiário, às vezes, me chamava de doutor, eu ficava constrangido. Eu não gosto. Mas vamos falar de coisa ruim. Vamos falar dos Raiders, que resolveram trazer um cara que não tem, assim, um histórico muito positivo nos últimos anos, em termos de vestiário. É, e o problema é que é mais um pra fila, né? Eles trouxeram Vontaze Burfict pra isso, trouxeram Tony Brown, que teve um breakdown nervoso aí nos últimos meses, e não no sentido que deve ter apoio psicológico severo, mas apesar dele também tem que ter, todos devemos ter, inclusive, tá? Sem o estigma aí do problema do psicólogo que as pessoas têm, que a psicóloga é coisa de não sei o que, não, não é? Não, fazer terapia é maravilhoso. É fundamental. Bom, a pergunta que não quer calar: qual é a do Gruden, tá ligado? Então, cara, porque, tipo, o que me... Eu não vou falar revolta, porque também não é assim, né? Mas o que me estranha é que, assim, vamos lá. Vamos abrir o depth chart do Denver Broncos, o plantel, a escalação do Oakland Raiders. Você pega a linha ofensiva, com o Trent Brown na direita, Rich Incognito agora como guard, Rodney Hudson, Cabe Jackson, Colton Miller, no papel não é uma linha ofensiva horrível. O grande problema é que eu tô um Cable treinando essa linha. Exato. Mas a contratação do Rich Incognito e do Vontaze Burfict parece que o Gruden tá jogando Madden. Tipo, ele não tá levando em conta questões de química de vestiário, questão de... Eu vou falar a palavra caráter, mas character em inglês, tá? Essência do jogador, dele fora de campo, não é caráter, como se todos fossem mau caráteres, não é isso. Sim. Mas o caráter em si, né? A personalidade. Acho que personalidade, a tradução seria personalidade. A personalidade dos caras, tipo, ele não tá levando nada disso em conta. E eu escrevi sobre isso lá no Pro Football, texto aberto, não é só para vocês assinantes, mas eu escrevi exatamente sobre isso. Os exemplos que a gente tem, tem até uma série do... Não é o Bleacher Report, é o SB Nation. Vou até procurar aqui no Google, Beef SB Nation. Vou ver a playlist, porque tem uma quantidade enorme de exemplos de tretas na história dos esportes. E tipo, não é uma só, tá? Não é uma só no mesmo vestiário. É Shaq e Kobe, é Alex Rodriguez e Derek Jeter, Sávio Romário e Edmundo. Melhor ataque do mundo. Aliás, Romário e Edmundo no Vasco, né? O pior ataque do mundo, eu acho que não era tanta com treta. Tinha até o funk, né, que eles fizeram. Mas, tipo... Donovan McNabb e Terrell Owens. Será que o Gruden não aprendeu nada com esses exemplos? Porque, na maior parte desses exemplos, eram dois elementos só na treta. Uhum. Tipo, Donovan McNabb e Terrell Owens. Mas, neste caso, o Gruden conseguiu juntar Antonio Brown e Vontaze Burfict, que aparentemente agora são amiguinhos, estão falando pra todo mundo que estão amigo, mas há 2 anos atrás o Antonio Brown falou que o Burfict era um imbecil. E tipo, você acredita nisso? Você acredita que eles são amigos? Eu não acredito, eu não compro isso. Em maio tá tudo bem. É. Aí se os Raiders engatarem uma campanha com 5 derrotas seguidas e o Antonio Brown com acesso ao Twitter? Não fala. E olha que vamos abrir o calendáriozinho do Raiders, que também é muito fácil, ó. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo pra sua sanidade. Ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu vou falar jogo por jogo, tá? Deixa eu abrir também. Vamos abrir, vamos lá. Raiders Shadow. Falar aqui em inglês britânico. É, mas eles falam Shadow. Ó, pré-temporada, Danis. Temporada 1. Denver Broncos. Já pode tomar uma pancada do Joe Flacco. E recebe também, na segunda semana, o Kansas City Chiefs. 0-2. Aí na terceira semana eles vão pra Minneapolis enfrentar o Minnesota Vikings. 0-3. Na semana 4, eles vão para Indianápolis enfrentar os Colts. 0-4. Depois eles vão a Londres na semana 5 enfrentar o Chicago Bears. E quem mais que joga nos Bears? O Khalil Mack. 0-5. Semana 6 é semana de bye. Então, vamos lá, calma aí. Semana 7. Os Raiders podem ter 1-6 ou 0-7 chegando na semana 8. Green Bay Packers na semana 7 em Green Bay. Houston Texans na semana 8 em Houston. O que eu acho que é o primeiro jogo vencível. Tranquilo. Também não sei. Tranquilo não, é o jogo vencível. Nossa, cara. Desses todos é o mais vencível. Semana 9, eles recebem os Lions. Recebem os Chargers na semana 10. Recebem Cincinnati na semana 11. E depois eles ficam felizes de ir até Nova York enfrentar os Jets, que são um time muito melhor do que eram ano passado. Depois vão até Kansas City enfrentar Kansas City. Depois recebem o Tennessee Titans. Recebem o Jacksonville Jaguars. Vão até Los Angeles enfrentar os Chargers. E vão até Denver enfrentar Denver Broncos. Com sorte, 5-11. Cara, salvo um pode Vince Lombardi que chova em Oakland e faça tudo o que tá acontecendo dar certo, é um time pra 6 vitórias. 6 vitórias. 6-10. Não, e ó, pode chegar nessa bye week aí depois do jogo contra os Bears, 0-5. Não ficaria nada surpreso se chegasse 0-5 ou forçando muita amizade, 2-3. Eu não vejo os Raiders ganhando de Kansas City, nem de Chicago, nem de Indianápolis. Em Minnesota tem a questão do Kirk Cousins, que a gente fica com o pé atrás, mas o elenco é bom. O meu palpite seria um 4. 0-5 eu falei de sacanagem, mas um 4 não, é um palpite 4, plenamente plausível. Com essa vitória indo em qualquer lugar aí. É, ou contra Minnesota, ou às vezes rouba uma vitória contra Kansas City em casa, sei lá. Mas um 4 plenamente plausível. Ou, sei lá, em Londres também, o Mac vai ter uns 40 sacks nesse jogo. Over-under, 75 sacks. Eu pego lembrando que ano passado, os Raiders jogaram em Londres e foi uma das piores atuações dessa linha ofensiva, viu? Foi horrível. Então, não me mostrou ser um time bem preparado pra jogar em Londres. É porque da Califórnia pra Londres é uma viagem do cacete, né? Vamos combinar, é longe pra cacete. Mas, cara, assim, eu achava no passado que quando você começa a trocar o Mac, você começa a mandar o Amari Cooper embora, você tá projetando um futuro e você quer trazer characters e modelos para dentro do seu time. Foi o caso de mandar embora o Crabtree e trazer o Jordy Nelson, esse tipo de coisa. Quando você traz o Antonio Brown, assim, talento indiscutível, top 2 recebedores da NFL, dane-se. Tá destruindo nos OTAs, é um negócio absurdo. E tá destruindo mesmo porque ele é bizarro. E no caso dele, é verdade. Mas ele teve uns problemas de relacionamento consideráveis no final da temporada pra frente. Vamos lá. Aí você pode atribuir isso à treta com o Ben Roethlisberger, que também não é outra flor que se cheira. Beleza. Você traz Vontaze e Burfict, que foi mais suspenso do que, sei lá, do que eu no ensino médio. Assim. Mentira, não fui suspenso, nunca fui. Mas é um exemplo ruim. Mas, enfim, não é exatamente o tipo de personalidade, um role model, né, um modelo de comportamento para jovens atletas. Uhum. E você traz o Rich Incognito, que teve aquela treta toda dos Dolphins de fazer bullying com os calouros, além da conta, de falar que vai jogar pelos Bills e se aposentar e volta e briga. E teve alguma coisa que ele bateu no supermercado, alguma coisa, pegou, deu merda em algum lugar. No velório do pai, ele ameaçou caras do velório, os funcionários que estavam cuidando do velório, falou que ia matar todo mundo. Então, parece que hoje saiu também no Pro Football Talk que no final da passagem dele pelos Bills, os Bills aumentaram a segurança no CT. Tipo, pra mim, a contratação do Incognito é aquela coisa. Cara, a gente precisa de profundidade pra chegar longe esse ano. Mas neste momento, no plantel dos Raiders, o Incognito é listado como titular. Exato. Então, a gente não sabe exatamente onde ele vai encaixar. Cara, é decisivo esse ano para... Eu acho que a pessoa que tem mais a perder esse ano é o Derek Carr. Sem dúvidas, porque o Derek Carr pode ser cortado na próxima temporada. E deram todas as armas que ele podia querer no jogo aéreo, salvo um tight end, né? Que ele não tem exatamente um tight end confiável. Mas... Não é nem isso. Não tem tight end, né? Não tem. Inclusive, eu tô esperando a ligação do John Gruden até agora. O tight end reserva aqui, um dos dois, é o Derek Carrier, que parece tipo o nome do Derek Carr no In-Eleven. Meu Deus, maravilhoso. Então, tipo, Darren Waller, Derek Carrier e Luke Wilson. Teve passagem por Seattle. Pode ser até que o Luke Wilson, e tava em Detroit, se não me engano. Pode até ser que o Luke Wilson vire titular. Tight end não tem, mas tem o Hunter Hanfer pro slot, um cara que não tem físico pra NFL, mas teve uma produção acima da média lá em Clemson no college. O Terrell Williams como ameaça em profundidade e o Tony Brown, que é um grande recebedor e tem uma ética profissional de treino muito boa. Ética profissional de chilique é outra história, mas de treino é um cara muito competente. Ainda tem o Ryan Grant, ainda tem o J.J. Nelson, sabe? É, não, o elenco de recebedores, o Derek Carr não pode reclamar. Não pode, sinceramente. Quantos times tem 5 jogadores que podem dar um caldo, assim? É difícil de encontrar. Então ele tem as ferramentas de fazer o negócio acontecer. Tem o e é clássico John Gruden isso, né? Tipo, monta o ataque dos sonhos, porque o negócio dele é ataque. Pois é, e bota ainda mais um peso no Paul Gunther, no coordenador defensivo. Que traz o Vontaze Burfict como um encaixe antigo, né, do Cincinnati. Ele foi coordenador defensivo de Cincinnati por muito tempo. É, foi a mesma coisa com o Reggie Nelson, que ficou muito feliz quando o Gunther veio, mas o Reggie Nelson realmente já não era o jogador que deveria ser para o time. E a defesa é uma defesa muito jovem, via de regra. Tirando essas pessoas pontuais, é um time que está se montando para o futuro. Onde vai estar esse salto de qualidade, sabe? Vai... Esse embrião defensivo vai segurar a onda? O ataque vai produzir? Eu acho que você tem incógnitas significativas dos dois lados. Qual é o salto de qualidade que o Carr pode dar se a linha defensiva melhorar, porque as ferramentas estão ali? E se esse núcleo defensivo que eles montaram com Clelin Ferrell, com Maurice Hurst, com Arden Key, com o PJ Hall, com o Eddie Van Der Doos, que eu gosto muito, sempre vou falar dele, com Brandon Marshall, que já não é mais tão jovem, com o Gary Conley, com o Carl Joseph, onde isso vai dar? Isso vai ser o suficiente para esse time se estabelecer como uma força defensiva numa divisão que precisa de uma força defensiva para parar os ataques de Chargers e Chiefs, por exemplo, o próprio Joe Flacco e a experiência? Essa é a pergunta que eu quero ver respondida em campo em setembro. Tem um calendário mortal nas primeiras 7-8 semanas, um calendário muito difícil, um calendário que pode colocar todo esse projeto a perder, não para o Gruden, que tem um contrato gigante, mas para o Derek Carr. Mas para algumas peças velhas. Não, o Derek Carr é o que tem mais a perder. É o que tem mais a perder. E ó, vale lembrar que o Oakland Raiders, eles passam da semana 2 até a semana 9 sem jogar em casa. É surreal dentro de uma lógica de planejamento de calendário. A NFL tem dado umas bolas fora com muitos times. Mas essa foi uma das piores. Os Raiders jogam ó, fora de casa semana 3 em Minnesota, semana 4 em Indianapolis, semana 5 em Londres, semana 7 em Green Bay, semana 8 em Houston. É brutal essa sequência. É estúpido, porque o jogo de Londres, teoricamente, é um jogo em casa. O QR... Sim, porra. Exatamente. E, ó, e vale lembrar, Vikings quase foram para os playoffs, Colts foram para os playoffs, Bears foram para os playoffs, Packers tem o Aaron Rodgers, e os Texans foram para os playoffs. Então, tipo, não tem nenhuma baba aí, como... Por exemplo, o Cincinnati Bengals na semana 11, que não deve ser aquele jogo. Vai ser um 0-0 sem em Oakland, um 3 que chegou pra cada lado, né? Com o placar. Mas, cara, sei lá. É uma temporada muito difícil, que você podia ter alguma esperança, mas esse início de. Essa metade, mais da primeira metade da temporada, é brutal. Brutal. E pode colocar toda a esperança e expectativa de um crescimento a perder. E pode selar o Derek Carr. Exatamente. Tá aí, você começa 1-5. Você vai se dedicar. 1-5 você começa desse. Perdão, vou reformular. Você começa 1-5. Você vai esperar desse elenco a mesma entrega? Ou você vai falar, suck for Tua? O que você vai fazer? Eu não sei, é o Gruden, entendeu? Não sei. Ou suck for Herbert, ou suck for Jake Fromm. Não sei. Tem 3 quarterbacks no ano que vem que podem ser franchise quarterbacks. E ano passado já teve discussão do John Gruden com o Derek Carr na sideline. Eu até coloquei o vídeo no texto que eu fiz, tá lá na capa mas, do site. Cara, então, são pensamentos. Eu não tenho expectativa nenhuma, entendeu? Desde que do momento da contratação do John Gruden, eu menciono que isso aí é uma operação Iraque. Tem como, o Gruden é o Vanderlei Luxemburgo do negócio, velho. Você tá contratando o Vanderlei Luxemburgo, que vai falar, isso aí, essa West Coast Offense eu já fazia faz muito tempo atrás. Esse negócio que o time aqui veio, eu já tô fazendo, eu sou um cara de vanguarda. provavelmente o Gruden falaria isso. Se ele soltar uma pérola como essa, eu não ficaria surpreso. Então... eu acho que é o grande resultado. É isso, o Derek Carr é o que tem mais a perder. O Antonio Brown vai ganhar o dinheiro dele. O Gruden tem contrato de mais 9 anos. Entendeu? Derek Carr é o que tem mais a perder. Sinceramente. Pode ser free agent ano que vem. É isso. Querido, fizemos tudo o que podíamos então? Fizemos. Separou essa pauta para passar no podcast assinantes. E semana que vem a gente volta com o podcast assinantes, podcast principal. Algo a mais sobre... Los Invasores da Bahia de São Francisco? Acho que não, cara. Acho que não. Estamos satisfeitos. Okay. Então é isso, gente. Falamos aí Tom Cable, calendário, etc, etc. Então é isso, gente. Um beijo carinhoso a você que está assinando nosso site agora e está em período de teste para ir conosco. Semana que vem a gente volta com mais um podcast de assinantes. Isso foi um pouco mais curto, porque a gente separou só uma pauta para falar. E acho que a gente exauriu a pauta, né? Exauridíssima. 6 minutos. Na semana que vem talvez a gente faça um equilíbrio maior, né? Coloca duas pautas neste, duas pautas no podcast aberto para ficar mais equilibrado. Ok? Beijo. Então é isso, Dudu. Beijo.